Limpar Mais Produtos de Limpeza é a maior loja no segmento de produtos de limpeza para bebedouro e região. Em Limpar Mais você encontra baldes, rodos, vassouras, placas, sinalizadoras e uma linha completa de produtos para a prevenção do coronavírus. Limpar Mais Produtos de Limpeza, Rua Nossa Senhora de Fátima, 1488, próximo ao Sambódromo. Telefone 3342-6262. Limpar Mais Produtos de Limpeza. Rádio Nova, simplesmente a melhor. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobri como é bom. Rádio Nova Bebedouro, ZYK 749, 1180 kHz. Esporte, música, informação e prestação de serviço. Nova, com você, sempre onde você estiver. Nova Bebedouro, a sua emissora. O Nova em Debate deste sábado vai falar sobre o aniversário da Ordem Maçônica no Brasil. Estarão sendo entrevistados quatro presidentes das lojas maçônicas aqui da cidade: José Antônio Canevasi, Mário Júnior Betelli, José Mário Assolini e Paulo Benedito Cardoso de Oliveira. O Nova em Debate é logo após o Bom Dia Bebedouro. Rádio Nova. Muito mais por você. Muito mais por você. Esta é a ZYK 749, 1180 kHz. Rádio Nova Bebedouro. Falando para toda a região. Esporte, música, informação e prestação de serviço. Nova. Com você, sempre onde você estiver. Nova Bebedouro, a sua emissora. Agora na Rádio Nova. Agora na Rádio Nova. Programa A Verdade dos Fatos. Papo reto. Aniversário Savegnato. Toda semana 180 mil reais. E mais de 1.200 cestas básicas para serem doadas pelos ganhadores. Sorteios semanais e por cidade. Mais de 1 milhão em prêmios. Você ganha, faz o bem. E economiza de verdade. Leite Italac, 1 litro, 3,35. Pagando com nosso cardão, 3,25. Arroz 4R, 5 quilos, 14,90. Pagando com nosso cartão, 13,90. Colchão mole, o quilo, 24,90. Pagando com nosso cartão, 23,90. Café Três Corações, 500 gramas, 7,95. Pagando com nosso cartão, 7,65. Aniversário Sabem Água. Juntos, multiplicando o bem. Se você tem problema de visão,